Médium, nos diz o livro de André Luiz, nos domínios da mediunidade. Temos que atender também o próprio encarnado que necessita de auxílio, de esclarecimento, mesmo que ele ache que pode ser um outro espírito, não há nenhum problema. Nazareno, qual é o problema então da mediunidade? O problema da mediunidade é o orgulho. É o item 228 do Livro dos Médiuns, quando Allan Kardec interroga qual o defeito, entre as muitas imperfeições humanas, que os espíritos atrasados se aproveitam com mais facilidade. Ao que eles respondem, entre as muitas imperfeições morais, entre tantas outras, a que os espíritos menos felizes se aproveitam com mais frequência, é o orgulho, porque é o defeito que a criatura menos se confessa, menos admite. Então o médium muitas vezes quer a aprovação, quer o respeito dos outros, quer os aplausos, quer ser querido, amado, respeitado, quer que as pessoas gostem de suas palestras. E aí vemos na mensagem do Evangelho de hoje, dá de graça o que de graça recebeste. O problema não é tão somente cobrar financeiramente, não. O ensinamento é muito mais amplo, que muitas vezes nós estamos trabalhando na mediunidade pela moeda do aplauso, pela moeda do prestígio, pela moeda da aceitação do outro. Para sermos reconhecidos, já que muitas vezes nós mesmos não gostamos muito da gente, temos problema de autoestima. Então o problema é o orgulho que gera o melindre, ou seja, a gente se machuca, se magoa por qualquer coisa. A gente esquece que fizeram Chico Xavier, que é todo amor, toda bondade, todo renúncia, com apenas 5 anos de idade, lamber feridas do filho da sua madrinha Rita de Cássia várias noites. E a gente, qualquer contrariedade, qualquer crítica que fazem, justa, correta, de orientação lúcida, a gente se melindra, a gente se revolta, abandona a casa espírita, abandona o trabalho, e somos os mais prejudicados. Porque é uma prova para nós, porque o remédio só arde, meus amigos, na ferida, no tecido que está sadio, a crítica não provoca dor. Então, quanto mais orgulho tivermos, mais fácil a gente se melindra, maior a nossa mágoa. Então, temos que trabalhar a humildade que vem ensinar Chico Xavier. O outro problema, também fruto do orgulho, é a fascinação, que é quando o espírito, passando-se como espírito superior, e eles são muito hábeis nisso, porque nós somos tão facilmente enganados. No capítulo 20 dos Livros dos Médiuns, Kardec pergunta: qual seria, portanto, o médium perfeito?